aí, pessoal, estamos aqui com mais um Inominata Meia Short Report. Mais uma vez, aquele podcast pequenininho, no intervalo entre os nossos podcasts principais, para falar sobre alguns temas que não caberia grandes discussões, mas que a gente acha relevante, né? E que pode ou não ficar datado com o tempo. É por isso que eles são curtinhos e tem que sair na hora que a gente grava, assim, ou pelo menos um dia de diferença. E a gente começa agosto, né, mês do cachorro louco, com um baita problema pra dona Disney, pra o seu Mickey Mouse, né? Porque já no finalzinho de julho, ela teve um processo nas costas movido pela sua estrela de seu filme mais recente, Scarlett Johansson. E a gente vai falar de um outro processo também aqui, que também está em andamento, a gente não sabe qual foi e vai ser o fim dele, que é sobre o segundo streaming que vai ter aqui no Brasil, que é o Star, né? Que não sei se vai ser Star, né? Porque tá um problemaço pra dona Disney. Star, um problemaço. O agosto não é um mês pra ela. Então, assim, podcast menorzinho, a gente tem menos gente aqui. Né? A gente tem o Marcos Pedro, que vai fazer o papel aí de ficar perturbando esse podcast, né? Dando sua opinião das fofocas aí no meio, porque que ele vai defender a dona Scarlett e o Paul Mickey. Com certeza. E também a gente tem o nosso advogado de plantão para todas as coisas aleatórias que acontecem aqui no relacionado ao site, senhor Rafael Felga. Então vocês sabem. É o nosso Matt Murdock. Exatamente, o advogado que só não aparece em forma de gatinho porque a gente grava podcast, não videocast. Senão ele ia ficar pelo aquele avatar de gatinho. Felga, lá. Sentiu uma cantada aí, viu, Felga? Não, isso aí é um meme, todo mundo já sabe. É um meme, Max. Vamos deixar claro algumas coisas, né? Eu vou começar aqui a falar sobre o problema da Scarlett Johansson, porque não tem muito o que dizer, né? A gente não tem muito o que discutir. Só tem muito o que explicar, mais ou menos, como começou, né? Então, pra não dizer que foi agosto que começou, foi dia lá pro dia 29 de julho, quase dia 30, mais ou menos, que a gente foi meio que surpreendido com a Disney recebendo esse processo sendo movido, né? Em que diz que a Scarlett ia processar a Disney, pelo que eu entendi, basicamente por quebra de contrato, por ter liberado, junto com o lançamento nos cinemas, o lançamento via streaming, né? E aí, brevemente, só cortando um pequeno trecho do que a matéria que o Wall Street Journal publicou, né? Os advogados da Scarlett, que ela em si até agora não falou nada, né? Só que se pronunciou foram eles. É que questionando por que a Disney renunciaria centenas de milhões de dólares em receitas de bilheteria a lançar o filme nos cinemas em um momento em que sabia que o mercado dos cinemas estava fraco, e em vez de esperar alguns meses para o mercado se recuperasse. Com base em informações, eles acreditam que a decisão foi tomada porque ele viu uma oportunidade de usar o serviço de assinatura, né? Usar o filme, na verdade, e para promover o seu serviço de assinatura. Mesmo ele pagando a mais, até hoje não ficou claro para mim se ela ganha também através do que é o recurso lá do Premier Access, mas certamente, mesmo que ela ganhe no recurso do Premier Access, ela certamente não vai ganhar a mais pelas assinaturas que foram feitas durante esse período de lançamento do filme, que foi em julho, né? Isso certamente não aconteceria. No máximo, a gente não tem certeza também disso, né? Ela ganharia, talvez, isso não tá claro, no aditivo do que a Marvel ganhou no Premier Access, né? E aí eles dizem que a Disney induziu intencionalmente a violação do acordo da Marvel sem justificativa, a fim de evitar que a senhora Johansson obtivesse todos os benefícios de seu acordo com a Marvel, disse o advogado dela, John Berlitsky, que é o advogado da Kalsovich Benson 2 LLP, um certo conhecido do nosso amigo Rafael Felga, né? Conheço bastante essa galera. Certamente não será o último caso em que um talento de Hollywood enfrentará a Disney, e deixará claro que, independente do que a empresa possa fingir, eles têm a obrigação de honrar seus contratos, né? A Disney não questionou que o contrato foi quebrado, não. Ela praticamente admitiu a culpa, porque na mesma noite saiu uma resposta da Disney em alguns sites, e ela meio que jogou a bola e meio que quis deixar mal a fita da dona Scarlett Johansson, né? Ele disse que não há mérito algum nesse processo, o processo é especialmente triste e angustiante em seu desrespeito implacável pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia de Covid. A Disney cumpriu totalmente o contrato com a senhorita Johansson, e além disso, o lançamento do filme da Viúva Negra no Disney+, com Premier Access, aumentou significativamente sua capacidade de ganhar uma compensação adicional em cima dos seus, aí entregou, né, seus 20 milhões que ela já recebeu até agora, que deve ter sido o do contrato mínimo que ela receberia com o filme, né? Então a Disney disse que não que mandou, mas disse que poderia mandar o negócio do Disney Premier Access, pelo que eu tô entendendo aqui. Nesse meio tempo, começou a surgir rumores, aí a gente não tem mais certeza, né? Porque o Fig ficou muito entristecido e meio puto, né? É, foi colocado, acho que em alguns sites, acho que foi o The Wrap que informou, pelas fontes dele, né? Que o Fig é um cara da empresa, ele evita confrontos corporativos e resolver as coisas no grito, mas que ele estaria com raiva e envergonhado, e que ele tinha tentado pressionar até o último instante a Disney nesse plano de lançar junto com o streaming, e que ele preferia a exclusividade em telas de cinemas, não querendo perturbar ou constranger o talento da sua colega Scarlett Johansson, né? Curiosamente, o Bob Iger, também isso aí não é oficial, né? Diz que ficou meio mortificado com o processo que a Scarlett Johansson moveu, né? O Bob Iger, pra vocês que não sabem, ele saiu, né, da diretoria, de ser CEO da Disney ano passado, acho que foi, ou foi um pouco antes. E deixou na mão do Bob Chapek, né, que é o cara que cuidava do Disney Parks, né, daquela parte mais dos parques temáticos, pra cuidar de tudo agora, de ser o novo CEO da Disney. Aí tem um certo rumor de que a peça tá em dúvida do que aconteceu aí, porque essa reação do Bob Iger é meio estranha. Aí a peça não sabe se o Bob Iger realmente deixou o Bob Chapek dar esse tiro no pé. Ele não participou das negociações, isso tá bem claro do negócio da Disney. Talvez por um entreveio entre ele e o Bob Chapek, que é um boato, né? Então ele deixou o cara se lascar. Ou então o pessoal cogita que ele não estaria tão desconectado, né, de trabalhar na Disney, que tipo assim, ó, eu entreguei a bola e tá com o meu sucessor e problema, né? Só que ele ainda tem um cargo na Disney, isso é fato, né? O cara é o CEO, mas acho que ele ficou ainda como uma parte lá, né? Um papel menor, mais por detrás das cortinas, mas ele estaria envolvido ainda, né? E aí, enfim, ficou nisso. O fato é que os advogados da senhorita Scarlett Johansson ficaram meio puto com a resposta da Disney, né? Aí diz que a Disney tá acusando ela de forma vergonhosa e falsa, e que deixando a posição da senhorita Scarlett Johansson como se fosse uma pessoa insensível à pandemia de Covid, e isso é algo que ele sabe que tanto o advogado sabe como a própria Disney, qualquer mundo sabe que ela é uma pessoa que não é assim, e que a empresa quis colocar o salário dela no comunicado, que foi uma tentativa de constranger ela, que ela é uma mulher de sucesso, de negócios, e isso não tem constrangimento nenhum. Enfim, isso é mais um resultado do que eles moveram o processo da Disney de violar o acordo. O fato é que, bom, rumores pra lá e pra cá, a última notícia que se tem é que a Scarlett Johansson, ela na verdade, que muita gente questiona, é porque ela só tá reclamando agora, né? Tipo, o filme não foi tão bem lá fora, até talvez tinha esperado o filme talvez dar um sucesso junto com o Disney+, né? Não deu como ela imaginava e dançou, né? Mas aí diz que foi, realmente não era uma ideia inicial dela, e que ela foi encorajada a tomar essa atitude legal, não diz por quem, né? Porque como ela não teria mais contrato com a Disney e não voltaria mais pra ser a Viúva Negra em momento algum, aí diz, bom, já tô perdido, já eu não posso perder dinheiro, já não tenho mais contato com essa companhia, então eu não vou perder mais dinheiro, então eu vou tomar todas as minhas vantagens agora. E que ela não teria tomado essa atitude se por acaso ela já tivesse como atriz, né, com provável um Viúva Negra 2, 3 ou por aí vai, né? Enfim, é isso que temos resumidamente aqui do processo da senhora Scarlett Johansson. Senhor Rafael Felga, você tem algum comentário a fazer? Não tem muito o que falar, né? Eu acho assim, né? O que a Disney deve estar muito preocupada é com o que a gente pode chamar de um efeito multiplicador, né? Porque tem outras estrelas aí que também já estão cogitando, né? A Emma Stone, né? Já tá. Sim. Isso também pode atrapalhar a estratégia dela de lançamentos, né? Desses super sucessos, né? No streaming. É pelo menos aqueles que foram talvez um pouco improvisados, né? É o caso, por exemplo, da Viúva Negra, né? A Viúva Negra pegou, assim, o filme é muito bom em si, mas ele pegou esses problemas, né? Pegou o ano de 2020, que tava tudo fechado, ainda mesmo que em 2021 com cinemas, alguns cinemas abertos, tá longe de ter um impacto de bilheteria que poderia ter, né? Se tivesse no antigo normal, como a gente fala. Provavelmente os valores do streaming, aquela arrecadou, né? Eu acho que deve ter tido participação de bilheteria e tal, isso, mas aí teria que ver contratos e tal. É menores, né? Porque, por exemplo, num streaming, sei lá, você reúne na sala 5, 6 pessoas. Num cinema seriam 5, 6 ingressos, né? Então você tem uma arrecadação menor, né? São aí dos valores, né? E uma só pessoa poderia querer ver duas, três vezes no cinema e agora ela pode ver duas, três vezes em casa, pagando uma só vez, né? Exatamente, né? Então tem talvez esse efeito de perda, claro. Mas claro, talvez não dava mais pra segurar o filme, porque você, na Marvel, você tem toda aquela questão de cronologia, né? Tem todo um encadeamento de eventos, né? A gente já teria, por exemplo, tem uma parte da história que é importante, o final é, vamos dizer assim, importante pra... pro restante, pro andar da carruagem do universo, né? Então fica aí complicado, né? Mas é aquela coisa. Eu acho que a Disney agora deve estar mais preocupada em tentar tirar um pouco a imagem de que, eu sou a grande vilã da história, né? Porque sim. Os advogados... E aí é o trabalho de advogado, né? Advogado faz isso. Se você olhar pro lado do Kevin Feige, né? Que a Marvel, de todas as subsidiárias dela, né? É a companhia que tinha mais fama de agradar o seu elenco, né? Uhum. Ser uma companhia que todo mundo gostava de trabalhar na Marvel Studios. E agora você vê o primeiro grande revés, né? A tendência é eles fecharem um acordo confidencial, obviamente. A gente nunca vai saber quais foram os valores envolvidos e tal. Provavelmente a Disney vai ver alguma compensação. É, vai pagar alguma compensação, isso é óbvio, né? O problema é que o filme resolve, né? É, o filme em si não rendeu muito, assim, nos cinemas. Apesar de que a gente tem notícias de que essa semana o filme é a maior bilheteria dos Estados Unidos pós-pandemia, tá? O que não é uma grande coisa atualmente, porque o mercado tá muito restrito ainda, né? Uhum. E não é nem de perto um maior lançamento internacional, porque dessa vez os cinemas chineses estão detonando, né? Tem dois filmes chineses que são as grandes bilheterias internacionais, né, ou mundiais, uhum. E que eu não vou me lembrar os nomes dele agora, mas você olha nos artigos aí do meio, com certeza você vai achar, e que eles estão quase duas ou três vezes maiores em números do que a Viúva Negra, né? Uhum. E aí, provavelmente, mesmo estreando, porque vale ressaltar, nem na China estreou Viúva Negra, né? A Marvel tá com baitas aí esse ano, né? A China ficou com birra, não foi só do... Não foi só do Trump, não. Foi dos Estados Unidos inteiro, pelo visto. Não, e outra coisa que é bom lembrar também, não sei se vocês lembram, no dia daquele Disney Investidors, foi cogitado, né, pelo próprio Kevin Feige, que Viúva Negra seria realmente lançado no cinema e no streaming. E só logo depois do Investidors, aí começou a desfalar essa situação, né, que só seria exclusivo pro cinema. E aí ficou um tempão. É porque, na verdade, se olhar antes do Investidor, já tinha se cogitado em fazer isso pra novembro do ano passado. E aí ficou nessa, vai e não vai. Isso. E aí no Investidor também ele foi e reforçou mais essa ideia, que seria lançado cinema e Disney Plus simultaneamente, pelo Premier Access e tal. Aí logo após esse evento do Investitors, aí começou-se esse lenga-lenga, né? O grande questão que o pessoal tá colocando, porque vai ter uma briga de cabo de guerra aí no meio, que aí foge além desse processo aí da Scarlett Johansson, que é se os estúdios vão querer fazer esse lançamento em conjunto. Porque parece que a HBO Max, se não me engano, foi isso? Ou a Warner, sei lá, disse que ia fazer, a partir de agora vai ser assim. A Disney, quando foi cogitada de fazer assim, a Disney é um grande mercado lá fora pra cinemas, né? Mais do que a Warner, certamente. O pessoal dos cinemas que tá começando a voltar chiou bastante. Inclusive, houve grandes problemas também pra Disney quando foi lançado, os próprios, sei lá, associações de donos de cinema dos Estados Unidos, sei lá, um nome genérico aí, que reclamou, pô. Viúva Negra teve uma grande primeiro final de semana e teve uma queda de mais de 50% no segundo final de semana. Isso provavelmente por quê? Porque mesmo quem queria ver no cinema disse, bom, já vi no cinema, não sei se a pessoa quis comprar o Premier Access logo depois. Mas ela disse, eu não vou me arriscar uma segunda vez, pandemia e tal. E não só pandemia, né? A situação financeira de todo o mundo não tá essas coisas de você ficar vendo duas, três vezes o mesmo filme como era antigamente, né? E falando aí de perdas da Disney, né? Que o Rafael Felga falou aí que não sabe quanto vai perder. A Disney, por um lado, pode ter... A gente até brincou no nosso chat, né? O dinheiro que era pra ser da Scarlett Johansson, a Disney tá querendo botar com tudo para resolver um problema aqui no Brasil, né? Ai, caralho. Ah, mas só deu 20 milhões pra Scarlett Johansson, cara, e tá disposta a pagar 50 milhões aqui no Brasil? Que história é essa? A Disney, eu não sei o que tá acontecendo com a Disney, mas a Disney tá fazendo o piti com dinheiro de pinga, mano. Porque, na boa, o que é 20 milhões, 50 milhões na mão desse rato, velho? Isso é pinga! Na boa. Mas como eu cheguei a nem reportar isso em artigo no site, porque eu tava esperando uma conclusão mais firme, e porque também é muito complicado pra mim, e tá aproveitando que tá gravando em áudio, que o seu Rafael Felga não vai escrever isso em artigo, pela primeira vez e única vez que vamos falar aqui, ele vai dizer que processo é esse que a Disney tá tendo aqui na justiça no Brasil, né? Felga, aproveite e me explique, porque eu quero entender. Desde o começo. São cinco anos de uma faculdade de direito para entender, mas enfim. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, né? Todo mundo sabe, né, que a Disney estaria para divulgar, né, o seu streaming em conjunto com o Disney Plus, que passou a se chamar Star, né? Toda a parte de Fox, tal, até onde o Coveiro, acho que ele tem a melhor memória nessa parte que eu. Toda essa parte envolvendo Fox, né, passou a se chamar Star. Né, os canais passaram a chamar Star. Lá fora, ou foi Star incorporado dentro do próprio serviço da Disney Plus na Europa, ou foi Star Hotstar, que é o da Índia, que parece que já existia, por isso que veio o nome Star, que era um serviço que a Disney tinha como se fosse já um serviço, um canal de produções indianas, olha só. E era o nome parece que já era Hotstar. Então daí que veio o Star também. E aí já aproveitou pra criar o streaming do Hotstar lá fora, Hotstar Mais, né? E acho que esse Hotstar, ou só o Star Plus, vai ser colocado agora no resto da Ásia. América. E não, na América agora é a gente que vai entrar agora, né? Então, lá nos Estados Unidos é só Hulu. E aí eu não sei como é que vai ficar no Canadá. Mas é isso. E aí, então, né, em junho agora de 2021, né, que a Starz Entertainment, eu acho que aí pouca gente talvez lembre, mas a Starz ela é proprietária, ela é dona, né, das marcas Starz Plus, né, e são também uma espécie de serviço de streaming, né, mas normalmente assim, é um serviço de streaming que tá coligado com algum outro. Nesse caso, a Starz, só com Z, né, Starz, né, ela tem algumas poucas produções. Né, talvez a que ficou mais conhecida é aquela dos piratas lá, que é como se fosse um prequel daquele A Ilha do Tesouro. É a Black Sails, eu nem me lembro como é que traduziram aqui no Brasil. Mas ela também que faz a Ash vs Evil Dead, faz a Outlander, The Share, American Gods, que ficou conhecida, The Missing, The Take, Now Apocalypse, enfim, algumas séries menores. Que lá entra como se fosse um canal que faz parte de um pacote maior, né? Um canal pago, mas pequeno, mas produz suas séries, né? E talvez as mais conhecidas foram as séries Spartacus. E como eu falei, a Starz, ela tem esse streaming que normalmente é coligado com outro. Aqui, acho que o parceiro maior, né, pra ver essas produções e tal, é o Amazon Prime, né? Então você tá lá no Amazon, aí se você pagar um pouquinho a mais, você consegue ver as produções da Starz. Se não me engano, é assim que funciona. E aí, então, essa empresa, ela entrou com uma ação contra a Disney Company, do Brasil, né? A Disney Company Brasil, né? Que é a subsidiária brasileira, né? Do conglomerado mundial Disney, né? Para que a Disney parasse, né, de explorar, né, de usar os termos referentes ao seu streaming, ao Star Plus, sob a alegação de que estaria havendo violação de direitos de marca, concorrência desleal. Vale ressaltar que a Disney já mudou todos os canais pagos. Que aí eu não me lembro, Star Premium, Star não sei o que, estava lá, tem uns dois ou três, né? E aí o problema é só pro streaming, né? Que aí parece que o que motivou essa confusão toda foi que a Claro TV, uma coisa assim, quando foi divulgar o Starz Z, que era um serviço que ela ia oferecer junto com um pagamento lá, ela botou a foto com o logotipo da Star Plus. Então, o que acontece? Nessa parte, deixa eu explicar um pouco, porque você um pouco entra na questão de marketing design. O que acontece? Dentro da... Quando você vai fazer o registro da marca, né? Dentro da empresa de marca, eles fazem uma avaliação da sua marca para ver se há similaridades quanto a nome, similaridades quanto a forma e similaridades quanto a tipografia utilizada. Então, desses três termos, parece que a STARS, ela entrou em dois requisitos, que seria quanto à forma tipográfica e quanto a forma e quanto a forma em questão da forma dela especificamente, né, que seria a maneira como estava disposto esse lettering e como a pessoa, e a questão de sonoridade também, a questão de sonoridade também entra muito nisso. Então tem marcas que foram derrubadas porque a sonoridade dela é equivalente ao que está sendo pedido. Então teve muitas marcas que aconteceram isso, entendeu? Então, no caso da Stars também tem esse problema com relação à sonoridade, que bate muito com a Star Plus. Apesar que a outra se chama Stars, né? Que é a Star com Z. A Star com Z, né? Vamos falar assim, Star com Z. Ela é só para que a Disney parasse de utilizar, parasse de explorar todas as marcas referentes ao Star. E aí vai, Star Channel... Não, só o streaming, cara. Não, aqui só tá o tudo. Streaming. Tá tudo. É? E eu tava vendo que ela pega a amplitude do serviço da Stars é tanto de serviço de canais de TV pago, tanto é que você loga através da sua assinatura da Claro. Tem aqui o link para você assinar na Claro, que é basicamente como acontecia antigamente com a HBO. Para você entrar na HBO, você tinha que ter uma assinatura tipo Claro, tipo Vivo, alguma coisa assim. A Stars é a mesma coisa. E ela tem um site também que dá serviço de serviço de streaming, ou seja, ela pega tanto serviço de TV a cabo quanto de serviço de streaming. Sim. Só que ela faz isso através de um terceiro que, no caso, você pode utilizar se você é assinante da Claro, se você é assinante da Vivo. Qualquer da Amazon também. Então, qualquer um desses serviços que você paga por um serviço de tipo de cabeamento ou um serviço que está coligado com uma terceira, entendeu? Inclusive, na própria ação, ele descreve aqui, né, a questão da Claro. E é como eu falei, né, a marca, né, ela tem proteção, ela visa identificação, né? Um dos argumentos que está sendo colocado, ó, está confundindo está confundindo o público, né? Você está confundindo a identificação. E a minha marca, Star com Z, seria mais, vamos dizer assim, teria um registro, ou pelo menos teria um registro mais antigo que a marca da Disney, né? A Star com Z, de acordo com o que está na ação aqui, ela teria feito os depósitos no INPI, né? Pra quem não sabe, o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Isso. Então, vamos dizer assim, é o cartório. Eu tô usando o termo cartório, mas assim... Isso. Entender. Não é um cartório, gente. Mas é o lugar onde as pessoas fazem, então, o registro de marca, de propriedade, marcas, patentes, né? Basicamente... Isso, é qualquer tipo de patente. E vai desde lançamento de marca até produtos mesmo também. Então, e patentes, né? Então, patentes, isso. Né? Que eu tenho uma invenção nova e tal, vou lá, então, registrar para garantir meus direitos. Então, o direito de produção de propriedade marca, industrial, né? O INPI. Ele tem essa função. E aí, tá alegando que a Star com Z, né? Tá alegando que ela tem um registro anterior, ou seja, desde 2018, com esses referentes a esse tema, tanto na parte de televisão, canais, quanto na parte de streaming. Isso. A gente vai pro processo. Entrar, então, pedindo uma liminar no juiz de primeira instância, falando: olha, eu quero que a Disney pare de usar a marca Star, certo? Porque isso tá causando prejuízos e tal. Ela entrou com uma ação de danos, vamos dizer assim, em razão do uso indevido da marca Star, né? Contra a Disney. E pediu que a Disney parasse de explorar essa marca, né? Em primeiro grau, o juiz entendeu que não seria o caso de conceder esse pedido liminar. Então, o juiz entendeu que não era o caso da que a gente chama de antecipação dos efeitos da tutela, né? O que é isso? No popular falar, dá a liminar para a Disney parar de usar a marca. Por que ele entendeu? A gente fala que são necessários dois requisitos para conceder uma tutela antecipada, né? São basicamente o que a gente chama de fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. O fumus boni iuris é você mostrar para o juiz que aquele direito, aquele caso que você está passando para ele, parece que você tem a razão. Você chega lá para o juiz fala, e mostra para ele olha assim, realmente parece que você tem razão aqui no seu caso. Aí ele tem que analisar o outro requisito, que é o que a gente chama de periculum in mora. Ou seja, se a demora no resultado do processo vai ou não afetar aquele direito que está sendo discutido. Ou seja, você vai ter uma perda do direito e tal. em primeiro grau, o juiz entendeu que não seria o caso. Ok, e aí então o juiz falou, olha, a Disney pode continuar usando tal, não tem problema, toque o barco, a gente vamos discutir se tá certo ou não essa questão. A Starz entrou então com um recurso que a gente chama de agravo de instrumento, né? Que leva esse pedido, nessa decisão da liminar, pro Tribunal de Justiça, né? Aí quando chegou no Tribunal de Justiça, né, que é composto por desembargadores e tal, né, que vamos dizer assim, seriam juízes mais antigos na carreira, né, o desembargador entendeu, né, o desembargador relator, né, só para explicar, normalmente esses casos são julgados por três, né, por um colegiado, mas o relator ele tem alguns poderes, né, por exemplo, como antecipação dos efeitos da tutela. Se já tiver jurisprudência reiterada sobre determinado caso, ele pode canetar sem precisar ouvir a Câmara, né? Que a gente chama de decisão monocrática e tal. E aqui, então, o desembargador ele deu então uma decisão monocrática dizendo o seguinte: olha, eu entendo que estão previstos os requisitos da requerente. Mora. E do Fumus Boniurgs. Então, eu estou determinando que a Disney pare de usar as marcas relacionadas, né? De imediato ou ela vai ter que esperar a decisão final? Então, aí então o que acontece? A Disney vai ter que esperar a decisão que vai ser o julgamento do agravo. E aí no agravo, essa liminar vai ser referendada ou não, entendeu? Pra coisa. A Câmara, vamos dizer assim, aí depois na hora do julgamento do agravo, os outros dois desembargadores, ou mesmo o próprio desembargador relator, pode falar: não é o caso realmente de dar essa liminar, então a Disney pode continuar usando a marca, entendeu? E aí surgiu então a notícia, né, dos 50 milhões, né? O que que são esses 50 milhões, né? A Disney, então, ela entrou com um recurso, dessas decisões monocráticas cabe um recurso, né? Que chama agravo interno. Então a Disney entrou com um agravo interno, pedindo, né, que fosse revogada, né, essa liminar concedida, né, no recurso, dizendo que não era o caso, tal. Ela junta até um parecer da um escritório famoso de marcas e patentes, né, uma pessoa aqui, né, para dizer, né, olha, a marca é diferente, tal, não tem nada. Subsidiária falou, olha, e além disso, eu tô pedindo subsidiariamente, ou seja, caso meus pedidos de que eu tô dizendo que não sejam acolhidos esses meus pedidos, né, eu tô me dispondo a depositar 50 milhões no processo para que sirva de caução, ou seja, de garantia para cobrir eventuais custos caso a Disney perca, né, o processo, né? E aí o que aconteceu? O desembargador, então, já se manifestou sobre essa primeira petição da Disney. Ele rejeitou os pedidos, inclusive a questão dos 50 milhões. Ele falou que não era o caso ainda de ser feito isso, porque para assegurar possíveis danos, né? Não pode ser mensurado no momento, por isso que ele indeferiu, então, o pedido dessa utilização dessa caução. E falou o seguinte, olha, no dia 24 de julho vai haver o julgamento desse agravo, desse recurso, né? E aí a gente vai, vamos dizer assim, em tese, é possível saber o que vai acontecer no dia 24. Ou seja, sete dias de diferença que tem para a estreia, entre aspas, oficial da Star Plus prometida pela Disney. Exato, sendo que assim, num julgamento, são três, né? Como eu falei, são três desembargadores, né? O relator apresenta o voto, né? E aí algum dos outros desembargadores pode pedir vista, né? Ainda mais num caso de repercussão, um caso extremamente complicado para. E aí a Disney, pufu! Aí o julgamento vai. O julgamento final do agravo é adiado. Por isso que a Disney estava tentando reverter a liminar, né? O que é muito complicado se acontecer isso é que quando acontece o lançamento tanto da Disney Plus como agora da Star Plus, é um lançamento da América Latina. Ou seja, se acontecer de fato isso, e a ação é só aqui no Brasil, toda a América Latina vai ter, de México pra baixo, né? Vai ter a Star Plus, do jeito que eles falaram, né? Menos o Brasil, correto? Correto. E aí, eu não sei se a Starz, porque quem tá ingressando com a ação, né? É a própria Starz lá no a empresa com sede nos Estados Unidos, né? Não é uma subsidiária brasileira, né? Da Starz. Que nem tem, né? Então, a própria empresa norte-americana, da Starz, a Stark Museum tá entrando com essa ação. Não sei se ela repetiu esse padrão para outras localidades. Isso aí não falaram nada, né? Eu acho que não, porque senão talvez teria ganhado alguma divulgação. Ou se ela, em outras localidades, tem esse registro, né? Essa questão de marca, né? Ou as leis são bem diferentes e não tem nada a ver. Né? Normalmente tem uma certa uniformidade às leis de propriedade intelectual, né? Tem alguns tratados, tem algumas convenções, né? Porque como isso aqui envolve muito dinheiro, envolve muita, vamos dizer assim, envolve coisa, né? Porque essa de marca, a gente já teve aqui. A gente, por exemplo, tem a discussão da marca iPhone, né, envolvendo a Gradiente e a Apple, né? Não, vamos colocar uma coisa mais perto dos quadrinhos, né? E mais ligado com algumas coisas que a gente comenta paralelamente em nossos grupos de WhatsApp, né? O senhor Carlos Wizard, ele entrou em briga e processo contra a revista Wizard Brasil, né? Que foi obrigado a mudar de nome na época e virou o Wizmania. Exatamente. Essa eu não sabia. Essa é antiga, cara. Essa é antiga. A Wizard que eu falo não é a Wizard antiga nossa, né? É a Wizard da Panini. Não a que era da Abril, acho. Globo. Globo, né? Era da Globo. Não sabia dessa. Essa eu confesso. Então vamos esperar até dia 24. Não sei se a gente vai fazer um podcast sobre isso. Um short communication, né? Provavelmente vai fazer um short communication quando finalmente, né? Quem sabe, né? Star Plus chegar. Bom, pessoal, então é isso. Encerramos aqui nosso short communication, que foi talvez o maior short communication até aqui. Então, aguardamos o fim dessa novela num próximo momento. Até lá.